Aprovado, pai principal, Índia Alfa, reporte todo, ponto de espera, ajuste 1014. Entre 14, pai, Índia Alfa, chama na ponte de espera, 271. Avisada na linha decolar, vento 110 graus com 79. A linha decolar 110, vamos ver. Questiona, declara agora os 44, controle 198, bom voo. 98, controle, bom 271. Voo 1271, decolou Pucajama. Voo 1271, contato radar na decolagem. Nos foram nível 390 na saída Puca, transição Caju. Puca Caju, 390, ascensão 271. 3601. Sim, só um minuto para autorização, 3601 já aprovado para a Dell. Confirmando, eu meio 1245. Direto posição Bridge, onde intercepta Arthur Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após voo direto Trigger, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Controle opera em 119.8, aciona 5051, TAM 3601. No portão 9, chame pronto para o puxo para estacionamento. Por gentileza, confirme como recebe o observador. Ok, exatamente o que eu estou percebendo, Chiado. Eu vou trocar documento e já volto para o senhor fazer um outro cheque, possível? Ponto 9 aprovado, centimetade 3609. Após a 3501, aprovado o pátio, gente, não, para a pista 004. Chame pronto para a colagem, pátio 004, confirme a alternativa da mesa. Dez galinhão, só mil perdões, agora eu tive uma dúvida, é 102 ou 72 a bordo? Não, 72. 72, copiado, deixa eu me dar uma consideração. 3601 ali, mantém 0. Livre decolagem, pista no zero, senhor. Vento agora de 1 no 0 grau, 07 nós. Bom dia, Oxenel 6251. Bom dia, 6251, prossiga. Bom dia, amigo. Autorização para Guarulhos, está me ouvindo aí. Escute informação do Atis para Guarulhos, eu tenho 360 aprovado, senhor, pronto para cópia? 360, afirmativo, informação Índia, Guarulhos. Afirmo, o Ocean 6251 autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, nível de voo 360 via Aprazulu 10 até Mudla, após Aprazulu 4 até Mia, após Aprazulu 44, após autorizado conforme a roda apresentada no plano de voo. Decola da pistão no zero com curva à direita, subida da L até a posição Leda, após direto posição Bridge, controle 1-19.8, aciona 5061, Oxana 6251. Leda 360, curva na direita da L, Leda, depois direto Bridge, aí voa com o nome do Lu 10, até a posição que eu não consegui entender, depois Mia, no fundo do grupo 44, controle 598, transpondo 5061. Só posição, no fundo do grupo 10, até qual posição, senhor? Apres 1-0 até Mudla, Mike Uniforme.